por aqui é assim. Pesado, assustador, Nossa Senhora das Graças. É o matador, favelas, periferia, casas populares. É daqui que eu sinto uma forte dor. Sinto as mães chorando, os manos só se maltratando e caminhando. Eu te falo, retratando a violenta face de um bairro suburbano Itajaí. Quem já ouviu falar no pó irá se lembrar. HIV, estamos em primeiro lugar. Infelizmente o sistema é assim. Cidade portuária, comércio ilegal, é só montar sua fachada. Não se comenta mais nada falando disso. Se corre riscos pela madrugada, e é da madrugada que eu falo uma parada. Duas horas eu e o Du vamos voltando pra casa, então cruzamos com mais um casqueiro. Craque meu irmão, tá cheio e se mordendo todo, pede um dinheiro. Diz na cara dura, não sou cachaceiro, eu fumo pedra, sou só mais um dos prisioneiros. E começa a contar sobre a sua vida. Perdeu o pai e a mãe, se agarrou na cocaína. Algum tempo depois conheceu uma vacina, o baque era imediato, o que ele queria. Se viciou e por 7 anos usou. Mas já no primeiro ano ele se bichou, então se afundou na sua ignorância. Não se valorizou, perdeu as esperanças. Lamber lata hoje é a sua dança. Como anjos caídos, adolescentes condenados pelo vício. E como anjos caídos, adolescentes condenados pelo vício. Cidade portuária segue a sua trajetória. É mais uma noite escura, dá o fim a outra história. Muvuca na frente da capela, um sangue derramado. Um corpo no chão, era o tio Vado, caiu com um tiro no rosto do Fagundes, comissário. O sonho da piazada sempre foi conhecer a Disneylândia. Só que essa vontade nunca passou de um sonho de infância. Um sonho esquecido mais tarde, quando conhece o crime e as vadias. O craque, quando bate de frente com a realidade, vão virando as páginas do apocalipse para o seu próprio fim. O tempo não tá nada bom, o clima tá ruim. Vê o papo do ladrão dizendo que morrer é treta do mundão. Por isso a minha parte eu faço pra não parar no caixão. Rezo pra não ser mais um perdido num papo 7-1. Bandido vive pra não se arrepender. A lei da sobrevivência, matar pra não morrer. O meu povo sofre, alguns estouram seus miolos em busca do cofre. Matar o seu filho, eu quero ver quem é que sofre com a perca de uma pessoa amada. Aquela criança que sonhava com a Disneyland, hoje escravo da cachaça, escravo da ignorância. Quando percebe já está de olhos fechados, apesar de nunca ter notado. Há muito tempo já era afinado. Pra quem se foi, esse é o som. Parentes, amigos, deixaram dor e aspiração em forma de hino. Os que estão nessa e ainda estão vivos. E como anjos caídos, adolescentes condenados pelo vício. E como anjos caídos, adolescentes condenados pelo vício. Da razão, não, mas tenho minha opinião. Eu sou mais um irmão, espectador da destruição. Cusão, tu diz ser um exemplo vivo. Um arquivo queimado, rasgado, a página de um livro. Capítulo final, o seu preconceito injetado em grandes doses. Fabrico o demônio perfeito. Que jeito tu vai se safar dessa agora? E criou o monstro agora, tenta fugir, sai fora. Condena, sentencia, sua pena taxa como um problema, consequência do sistema. É, o cara que pede comida na frente da sua casa. toque, ele dá lê, porque assim ele não mais passa. E faça o seu comentário de preconceito e ignorância. Continue no pedestal, pintado de ouro, mantendo distância. Infância, passou e com ela, inocência. Gente que só se preocupa com poder e aparência. Pra mim é como um cavalo, olho tapado, não olha pro lado, não percebendo a indiferença. Pensa tá tudo errado, se acomode na cadeira da sua pequena mansão. Pode achar que é besteira, mas daqui vem a revolução. E como um anjo que caiu e se levantou, apenas mais um que o sistema rejeitou. Comanda a virada, seu dinheiro não vale mais nada. O cara de cima tá vendo, tá sabendo da parada. Mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Muita loucura na veia, coisa feia, muita pira. A droga é como uma peste, não se esquece, contamina. A variedade é grande, o comércio em cada esquina. Pode chegar de navio, ninguém ouve, ninguém viu. Engravatado, carro importado, esse é o perfil. Pelo telefone, doutor de renome comanda o Brasil. E na esquina jogado, só mais um anjo que caiu. E como anjos caídos, adolescentes condenados pelo vício. E como anjos caídos, adolescentes condenados pelo vício.